uma tchutchuca, ela me chamou de safado. Disse que ficou quente, mas eu tô muito acelerado. Pra conquistar o que eu quero, tenho que ser paciente. Pegar no seu rostinho e te dizer coisas calientes. Passa a mão no seu cabelo, depois beija sua nuca. Vou descendo pro umbigo, eu vou te deixar maluca. Quando vai ficar gostoso, ela fala, vê se se toca. Tigrão, tá surdo, tigrão, tá maluco, tigrão, tá gaga, então me segue no compasso. Vem, tira a mão, tira a mão, tira a mão daí. Tira a mão daí, tira a mão, tira a mão, tira a mão daí. Devagarinho, tira a mão daí. Tira a mão, tira a mão, tira a mão daí. Safado, tira a mão daí. Tira a mão, tira a mão, tira a mão daí. Tira a mão daí. Tigrão, grão, grão. Ficou quente, mas eu tô muito acelerado. Pra conquistar o que eu quero, tenho que ser paciente. Pegar no seu rostinho e te dizer coisas calientes. Passa a mão no seu cabelo, depois beija sua nuca. Vou descendo pro umbigo, eu vou te deixar maluca. Quando vai ficar gostoso, ela fala, vê se se toca. Tigrão, tá surdo, tigrão, tá maluco, tigrão, tá gaga, então me segue no compasso. Vem, tira a mão, tira a mão, tira a mão daí. Tira a mão daí, tira a mão, tira a mão, tira a mão daí. Devagarinho, tira a mão daí. Tira a mão, tira a mão, tira a mão daí. Safado, tira a mão daí. Tira a mão, tira a mão, tira a mão daí. Tira a mão daí. Tigrão, grão, grão.